outra já tem namoro lá. Lá em Itamarana tem cana, tem banana. Lá em Itamarana tem cana, tem banana, tem jaguatiricacá, boi, tatá. Jaguatiricacá, boi, tatá. Jaguatiricacá, boi, tatá. E tio Mário falava, e tio Mário falava: olha, vocês estão ouvindo? É o assobio do Saci, lá longe. É, se você sair agora, se você sair no meio da noite, agora, você vai conseguir ouvir. Você vai conseguir ouvir o assobio do Saci. É, e você vai ver também uma brasa brilhando lá em cima da cerca. É ele que tá com uma perna só em cima da cerca, tá se equilibrando, tá com o gorrinho vermelho. E a brasa do cachimbo dele tá brilhando. Você vai ver, se você sair. É, se você sair, você vai ver. Banana, Saci, lá em cima da cerca. Oi, tatá. Oi, tatá. Arapunga. Arapunga. Olha o subir do Saci lá longe. Olha, se você sair agora, nessa escuridão, nesse breu da noite, você vai conseguir ver uma brasa brilhando lá em cima, lá perto da aldeia dos índios. É, aquela brasa é do cachimbo do Saci que tá brilhando. Ele tá pintando.